manda assim, Maceió. Enquanto eu não tirar você da minha mente, haja cachaça. Se eu ficar sem você, eu vou ficar doente. Eu bebo mais que passar. Haja cachaça. Virei piada de mesa de bar. A minha vida tá nessa rotina. Há 15 dias no bar da esquina. Mas só que a culpa é minha, que não mudo de assunto quando me perguntam se a gente ainda tá junto. Bate a recaída. Eu meto a cara na bebida, a única saída pra se esquecer. Enquanto eu não tirar você da minha mente, haja cachaça. Sem você eu vou ficar doente. Eu bebo mais que passa. Enquanto eu não tirar você da minha mente, haja cachaça. Se eu ficar sem você eu vou ficar doente. Eu bebo mais que passa. Haja cachaça. Seja nos esticado. Virei piada de mesa de bar. A minha vida tá nessa rotina. Há 15 dias no bar da esquina. Mas só que a culpa é minha, que não mudo de assunto quando me perguntam se a gente ainda tá junto. Bate a recaída. Eu meto a cara na bebida, a única saída pra te esquecer. Canta assim, ó. Enquanto eu não tirar você da minha mente, sem você eu vou ficar doente. Eu bebo mais que passa. Enquanto eu não tirar você da minha mente, haja cachaça. Se eu ficar sem você eu vou ficar doente. Mais uma vezinha, Marcelo, mais uma vezinha, vai. Enquanto eu não tirar você da minha mente,